falo, tu tá linda. Cuidado quando se aproxima. Se pai, eu vou cair pra cima. Já que me fez perder o foco, bebe do meu copo e sente adrenalina. Que é que tem nessa mina? Que libera minha dopamina. No dia que ela é mais tranquila, quer um shot de tequila e quebrar. Então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Rebola a noite toda, gostosa, gostar de atiçar. Olhando na minha cara, me encara, se pá quer me dar. Te admiro sentando, sentando. Te imagino fudendo, fudendo. Nós dois no quarto suando, suando. Quero provar seu veneno, veneno. Ela não para, não para, não. Ela não para, não para, não. Até me ver cheio de tesão, enlouquecer meu coração. Ela não para, não para, não. Ela não para, não para, não. Vai até o final. Até enlouquecer meu coração. Cê deve ter bolado um plano, já veio mastigando. Com essa bunda linda e gigante balançando. Fico hipnotizado vendo ela pulando. Os amigos falando e eu comigo pensando. Que eu me sinto voando, só te observando. Não vejo mais nada, nem o tempo passando. Muitas vezes tentando, mas hoje eu nem sei. Hoje eu nem sei onde vai dar. Bebê, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Bebê, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai. Esse ninguém quer provar da minha cult. Hoje eu vou sentar em modo lonely. Eu sou uma bad bitch muito bougie. Cama XL, tô no movie. Só de me olhar, vem me beijar. Podes entrar na minha vida. Já tavas há algum tempo na minha mira. Hoje estás maravilhosa. Mas deixa-me tirar a tua roupa. Esse clima pode queimar. Aproxima bem devagar. Vem melhorar a minha noite. Esses sinais levam-nos onde vais desfilar. Só pra mim hoje. Fiquei teu fã. Depois de um shot. Bebê, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Bebê, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai. Meu bem, se solta. Que eu só quero te provar. Duas doses eu venho se desestressar. Selvagem, se o ambiente esquenta. Minha voz cê vai chamar. Não sei se foi culpa da taça de gin, mas meu fôlego se foi com você em cima de mim. Só vejo estrelas me nocautear. Na minha cama. Mas como tu tá linda, cuidado quando se aproxima. Se pai, eu vou cair pra cima. Já que me fez perder o foco, bebe do meu copo e sente adrenalina. Que é que tem nessa mina? Que libera minha dopamina. No dia que ela é mais tranquila, quer um shot de tequila e quebrar. Então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Bebê, então vai, vai, vai, vai. Só um shot, então vai, vai, vai, vai. Dopamina, então vai, vai, vai.